Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vindo a mais um Café Brasil. Vai um cafezinho aí, seu moço. Meu nome é Luciano Pires e eu acredito que penso, logo existo. Abro o programa de hoje com uma reflexão sobre sucesso, de Voltaire. Para ter sucesso neste mundo, não basta ser estúpido. É preciso também ter boas maneiras. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Bin Laden é um profissional bem sucedido. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki foram um sucesso, hein? Hitler foi um sucesso. O gol com a mão do Maradona na Copa do Mundo foi um sucesso. Fernandinho Beira-Mar é um sucesso. É possível definir sucesso apenas com a capacidade de levar a cabo com eficiência as ações a que você se propõe, hein? Ou o sucesso terá um significado mais profundo? Se for como os exemplos que eu acabei de dar, o sucesso é um adjetivo que se aplica a qualquer ação. Não importa se para o bem ou para o mal. Todos queremos ser reconhecidos por nossas conquistas, nossas vitórias, nossa importância, nosso impacto e influência sobre a comunidade onde atuamos. Todos queremos o respeito. Mas nem sempre respeito e sucesso estão acompanhados. Tem uns apresentadores de TV aí que são um sucesso, mas que não inspiram respeito. Eu tenho conhecidos que são um sucesso, mas que eu faço questão de não convidar para minha casa. Não os respeito, pois sei como e de onde vem o seu sucesso. Meu ponto é um só. Não acho possível separar de sucesso a noção de ética, dos valores fundamentais, do respeito ao semelhante, à sociedade, à natureza. Eu ando bem normal, como se deve andar, pois eu tenho que ir adiante. Quando eu quiser chorar, sorrir é menos mal, pois eu tenho que ir adiante. Eu vou me cuidar, não vou me molhar. E o meu coração quer ver as pessoas distantes. Ele quer, tem que seguir adiante. Você tá ouvindo Adiante com Sá Rodrigues e Guarabira. O rock rural, nos anos 70, que já dizia naquela época: não posso mais ficar parado no meio do tempo. Se a chuva desabar, eu vou me mexer, eu vou me cuidar, não vou me molhar. Sorrir é menos mal. Adiante, adiante. Não posso mais ficar parado no meio do tempo. Eu vou me cuidar, não vou me molhar. Você, como um profissional, certamente almeja o sucesso em sua carreira. E como pessoa também. Esse sucesso só pode ser considerado total, completo, se vier acompanhado do respeito conquistado por suas atitudes, pelo seu exemplo. De novo, o respeito conquistado pelo exemplo, pela admiração. Não aquele respeito comprado pelo dinheiro ou forçado pelo medo. Trazendo a discussão para o nosso dia a dia, observe as pessoas de sucesso que você conhece, pessoalmente ou através da mídia. Quantas você verdadeiramente admira, hein? Quantas você odeia? Quantas você despreza? Quantas você deseja que continuem cada vez com mais sucesso, hein? Quantas você quer que sumam para sempre? Quantas você gostaria de ter em seu convívio? Você vai ter uma surpresa. Vai descobrir que aquilo que você achava que era sucesso nada mais é do que fama. E fama é muito diferente de sucesso. Sérgio Naia tem fama. O Maníaco do Parque tem fama.

vamos liberar o pedaço. Felicidade assim desse tamanho, só com muito espaço. Felicidade, assim sem mais nem menos, é muito esquisito, não é? Você ouviu Felicidade com Luiz Tati, gravada em seu álbum de estreia Felicidade, de 1997. Luiz Tati é o ex-integrante do grupo Rumo. Nem parece que faz música, parece que faz crônicas. E nesse tema da felicidade, mais propriamente do sucesso, eu trago um texto, um desabafo, um manifesto de Guilherme Arantes, chamado Sucesso, Palavra Vazia. Setembro de 2004. Quantas vezes, erradamente, eu pensei que nem estaria mais vivo numa data destas. Mas é bom estar com saúde, com planos, com sonhos, olhando para frente. Sei que tem muita gente que torce, que acompanha e que involuntariamente cobra. Mesmo que carinhosa, essa cobrança cobra performance. Ao perguntar, cadê você, hein? Tá sumido? Não aparece mais? Você parou, hein? Ainda tá cantando? Não compõe mais? Ou... pior e mais cruel, sou do tempo em que você cantava. Tenho ouvido muito, mas muito mesmo, essas frases de carinho. Isso não é novidade. O inconsciente coletivo é cruel, mas não me abala, pois eu sou experiente. Sumir é o reverso da moeda de aparecer. Quem, uma época, aparece muito, depois vai sumir muito. Quem brilha é como o sol. Deve se acostumar com o ocaso, com o poente. Minha natureza leonina também fica me cobrando internamente, mas sem me aquietar e pacificar a alma, pois não quero adoecer por causa do sumiço. Café Brasil. Como diz o sábio Belchior, viver é melhor que sonhar. E me limito hoje, acima de qualquer outra coisa, a viver. Simplesmente viver, como vive uma palmeira, um peixe, uma tartaruga, uma criança, um passarinho. Sem que, para isso fazer sentido, seja preciso ter alguma utilidade. O utilitarismo do sistema é uma forma patológica de aprisionar o valor essencial e transcendente da vida. Estamos numa época altamente desarmônica. O ser humano vale pelo que representa no teatrinho vagabundo deste mundo irreal, virtual, frágil, na torrente de informações das bandas largas de alta definição, onde pululam o voyeurismo, a idolatria vazia, a violência da previsibilidade e a previsibilidade da violência. Até pouco tempo, eu ainda me contaminava pela necessidade compulsiva de competir, cultuando e valorizando uma palavra cujo valor semântico foi se modificando profundamente e hoje está vulgar, sem o menor significado. Sucesso. Já repararam o quanto essa palavra, que já era vazia, foi ficando batida, desgastada? O que é que sucesso realmente quer dizer, hein? As pessoas disputando avidamente as migalhas da mídia. É deprimente vermos a que ponto o ser humano se sujeita e se adapta à própria miséria. Sabem o que realmente faz sucesso? A violência. Em todas as suas formas degradantes, a violência é o grande destaque na network globalizada e ensandecida, que cospe nossas caras com reality shows, programecos de pautas escandalosas, a ignorância sendo recompensada de forma milionária, explorando um estado coletivo de náusea, que ao mesmo tempo choca e atrai o lado doentio do coletivo. Tudo passa, você pode ver. Revolta, milícia, indignação, a causa dessa guerra urbana. O que você pode me dizer? Sempre se esconde na verdade, pra não ter mais solução. Tudo passa, você pode ver. Revolta, milícia, indignação, a causa dessa guerra humana. O que você pode me dizer? Sempre se esconde na verdade, pra não ter mais solução. Você tá ouvindo Nunca Se Entregue, de Valdir Afonjá. Essa música está no álbum Cambim da Dub, da banda recifense Afonjá, que cria um som original, brasileiro e universal, com letras fortes, alertando as pessoas sobre os problemas sociais e espirituais que estamos vivendo nesse começo de milênio. O Afonjá une o ritmo do maracatu, o reggae, o dub, o samba e uma performance com expressões típicas da cultura popular de Pernambuco. Sabe onde é que você ouve a Fonjá, hein? Adivinha? É aqui, né? No Café Brasil. Tudo passa, você pode ver. Revolta, milícia, indignação, a causa dessa guerra urbana. Vamos voltar ao texto de Guilherme Arantes, hein? As emissoras e redes de TV, as rádios, são concessões públicas. Tenham bem em mente o que isso representa na nossa sociedade. Explorando e alimentando a violência, negam seu propósito primordial, traindo a si próprias, gerando prejuízos a longo prazo, indo mal das pernas. Já repararam como tudo vai mal das pernas? Menos os bancos e seus juros pornográficos, menos a agroindústria mecanizada que não emprega ninguém. Até as terras já pertencem a americanos e chineses, usando o nosso solo, nossa água, nosso sol, recebendo incentivos e isenções de impostos, completamente transgênica, absolutamente monocultural e predatória, menos as organizações religiosas. Mas deixa isso pra lá. Essa briga eu não preciso comprar. Menos os grandes escritórios de advocacia, tropa de choque do crime organizado. Menos as empresas ibéricas que vieram com suas toneladas de euros arrematar a privatização escandalosa das telefonias. O que dizer do desmanche, do desmonte da indústria fonográfica que acompanha a mais profunda metamorfose na indústria da informação de toda a história humana? Hein? Por um lado, é fascinante acompanhar esse cenário. Vem aí uma nova barbárie pulverizando impérios. Os bens e produtos culturais se transformando em commodities públicas e gratuitas. Sabem por que o CD morreu, hein? Foi o suporte físico de duração mais curta da história dessa indústria. E quantos entendedores pensam que a culpa é das gravadoras vilãs? Que equívoco! Não que elas sejam flor que se cheire, mas é uma visão primária. Sabiam que num CD de R$30, 20 são impostos em cascata, hein? Sabiam que toda a produção fonográfica brasileira, cerca de 100 milhões de CDs anuais, produzidos no Sudeste, viaja até Manaus para receber uma capa plástica e ganhar uma tarja mentirosa? Produzido na Zona Franca de Manaus, que concede uma mísera redução subsidiada de impostos, e isso faz essa cabotagem ridícula ainda valer a pena? Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Por que não zeram os impostos, já que o governo é impotente para acabar com a pirataria, hein? Seria fácil para as indústrias conseguirem liminares na justiça com a seguinte base jurídica. Governo que não serve para fiscalizar e reprimir a pirataria também não está apto a cobrar impostos sobre os produtos legais. E ponto final. Mataria a pirataria pelo preço. Mas a quem interessa isso, hein? Será que interessa às máfias montadas em cima da tributação alta, das políticas de isenção fiscal? Que tal se eu afirmar aqui e agora que o grande negócio do CD é a capa, hein? O Brasil, na verdade, foi pego desprevenido e desaparelhado. E não me venho com a balela de que nos Estados Unidos a música está migrando para a conectividade, porque o Brasil ainda tem uma altíssima exclusão digital. Isso por aqui ainda demora, mas vem. Até se montar isso vai levar um tempo. O quadro atual, geral, é de confusão e expectativa. Deve melhorar uma hora. Nada está perdido, mas a gente tem direito a estar cansado da repetição e taticamente sair fora para gerar novos conteúdos e valores agregados. Um dos problemas da indústria do sucesso é que ela se perdeu em valores agregados. Eu quero mais é viver. Que a vida sozinha arrume o que estiver desarrumado. Minha profissão é a música e não a indústria e não o fazer sucesso. Lá vem eles com suas bandeiras, suas armas e outras asneiras. Esses homens pássaros do espaço. Será que eles vêm só pra ver? Ou será que vêm pra brigar? Se for pra brigar, vão se ver comigo. Você está ouvindo Guilherme Arantes com seu clássico Xixi nas Estrelas. Tema do musical Pirlim Pimpim 2, que foi ao ar pela Rede Globo em 1984. Guilherme escolheu como parceiro para as músicas desse especial o poeta paranaense Paulo Leminski. Os dois se entenderam por telefone e só se conheceram depois que as músicas estavam gravadas. Para quem lembra, a cena de São Jorge cavalgando pela lua à espera do dragão é inesquecível, principalmente quando ele vê as espaçonaves russas e americanas se aproximando e exclama: quem foi que disse que eles podem vir aqui nas estrelas fazer xixi? Eles podem vir aqui nas estrelas fazer xixi. Voltando ao texto de Guilherme Arantes. Não me preocupo se acham que eu e vários colegas contraímos um tipo fatal de vírus que é estar fora da mídia. Essa é uma frase recorrente com a qual tentam nos diminuir, movidos pelo mais puro despeito e desrespeito. Mas estou me divertindo bastante na execução de um plano. Não estou parado, podem ter certeza. Alguma coisa devo estar engendrando neste meu refúgio misterioso. E sei que vou me encontrar com isso que chamam de mercado, lá na frente, em outra situação. Cada um tem seu plano, sua aposta. E resolvi sair para um atalho longo. Parece loucura para quem olha de fora, mas não é. É sanidade pura. Quando o mercado passar, eu vou estar esperando na curva do caminho. Sucesso mesmo é viver, ser feliz, ser livre, ter valores, enxergar na frente e saber esperar. Guilherme Arantes compôs alguns dos grandes sucessos da música popular brasileira. Ele tem conteúdo. E posso imaginar o que deve sentir ao ver as TVs ocupadas pelos pocotós. Pro meu amigo, de um perdido sofredor, já não é mais um mendigo, vive na paz do amor. Batalhou mesmo consigo, de vencido a vencedor. Batalhou mesmo consigo, de vencido a vencedor. É o som de Vencido a Vencedor, de Roberto Stanganelli, Tonico e Ariovaldo Pires, na interpretação de Tonico e Tinoco, que o Café Brasil de hoje vai terminando. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Sorria da própria dor. No programa de hoje tivemos Voltaire, Sá, Rodrigues e Guarabira, Luiz Tati, Tonico e Tinoco, Guilherme Arantes com Paulo Leminski, Darcy Ribeiro e a banda recifense Afonjá. É mole, hein? Gostou? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, que tal mais um Paulo Leminski, hein? Que faz assim: subir até o azul, descer até o inferno, são coisas simples que no fundo eu quero. Ir sem ir, ficar, passando, passar assim, como quem passa, amando. A viagem que não fiz dói dentro de mim, assim como a raiz de uma árvore sem fim. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil. Café.